Canal 2. Sozinho o locutor a fazer-nos companhia. Talvez disfarçando a sua dor só para nos dar alegria. E aqui os corações sem ninguém, somente as ondas da rádio. E assim, ai, menos tristeza tem, porque sempre tem alguém, o ouvinte solitário, escutando a rádio solidão. A gente lava a nossa dor, uma palavra, uma canção, é um motivo, uma razão, para a escuridão ter outra cor. Escutando a rádio solidão, quem está sozinho não está só. Ao menos tem a ilusão que alguém na mesma condição faz da sua a nossa voz. Ali está sozinho o locutor a fazer-nos companhia. Passando a sua dor só para nos dar alegria. Aqui os corações sem ninguém, somente as ondas da rádio. E assim, ai, menos tristeza tem, porque sempre tem alguém, o ouvinte solitário. A nossa dor, uma palavra, uma canção, é um motivo, uma razão, para a escuridão ter outra cor. Escutando a rádio solidão, quem está sozinho não está só. Ao menos tem a ilusão que alguém na mesma condição faz da sua a nossa voz. Escutando a rádio solidão, quem está sozinho não está só. Ao menos tem a ilusão que alguém na mesma condição faz da sua a nossa voz. Escutando a rádio solidão. Ser feliz, preciso da luz do teu olhar. Um dia com um sorriso teu é tudo o que me faz despertar, é tudo o que me faz viver. Eu nunca soube enganar o coração. sabes que para ser feliz preciso só poder te abraçar, sentir esse calor que eu só tenho, sentir esse teu beijo que é meu, é tudo o que me faz sonhar. Eu nunca soube enganar um coração, eu nunca soube esconder esta paixão. Dizer-te que não queres acreditar, para dizer-te o que tu sabes, aquilo que nos faz sonhar. Estou aqui e por ti eu vou lutar. Eu sou assim, mas sem ti não sei viver. Por ti eu vou até ao fim. Estou aqui. saiba que eu sinto correr na flor e alimentar esse ser que ao receber a luz sua luz do nosso a mão do homem quiser, pode evitar que amanhã este jardim terra não nos possa dar nosso canal2.radioantenaweb.info, o site da nossa estação. We'll be right back. Já é tempo de voltar aqui ao lado, ao pé do Essa é a rádio que só toca sucesso. Ver que do meu lado eu fico sem saber que é minha seguida, não consigo ver. Que és o meu bem, a minha essência é ser. Não existem palavras para te escrever o que eu sinto por ti, o que me faz viver. Sinto o feeling do som que eu fiz só para ti. Sinto o feeling do som, a mistura. sinto o feeling do som a misturar. Eu vi o love, encontrei, acordado não sonhei. Já tô fresh, vem, porque desilusão comigo não tem. Preencha a parte do sol, tu vê. Ficamos juntos, mas é de vez. Completa a minha life, fiz a vibe, acês a minha wife. Dá-me love. Apagar sete que penas